Revolucionários MCs na luta contra o preconceito racial, que faz dezenas de vítimas todos os dias. Esse é o lamento do povo negro por todos aqueles que morreram lutando contra o preconceito racial ou vítima deles. Por cada irmão perdido, esse é também o lamento dos revolucionários MCs. E que esse lamento seja o motivo para a luta decisiva que o povo negro precisa. A revolução. Preconceito racial aumenta a cada dia e suas vítimas são mortas, a grande maioria, enquanto a outra humilhada por esta sociedade cheia de hipocrisia. Que não assume ser racista, mas no entanto nada faz contra esse assassinato, e muitos negros são mortos em diversos lugares diariamente, na mão de policiais, covardes inconsequentes que abusam do poder, sempre usando a violência. Em cima de pessoas inocentes, decentes, que com suor e trabalho lutam diariamente. Porque a nossa destruição que eles querem, física e mentalmente, o mais que puderem. E os meios de comunicação que só nos mostram como marginalizados. E nossos filhos ficam complexados com imagens que não refletem a nossa realidade. Só branco, só branco, esse é o padrão de beleza que eles impõem em nossas crianças negras, deixando-as com senso de inferioridade. Nas escolas não ensinam nossa verdadeira história, nossos líderes e nossas glórias. Não aprendemos a grandeza de Palmares, apenas a valorizar uma canalha. Pode crer, quantas coisas terão que ser mudadas, reavaliadas, para que reconquistemos a dignidade. Mas só cantar, falar, nada vai resolver. É preciso muita luta e determinação, a mesma de zumbi, o nosso grande irmão, que lutou de alma e coração para nossa libertação. Não deixe que essa luta tenha sido em vão, pois continuamos escravizados, calados, mas a sociedade tenta contornar a realidade, dizendo que hoje em dia somos todos escravos de uma minoria. Não discordo, não, mas isso não explica porque somos a maioria na periferia. Porque nós, negros, somos caçados e mortos pela polícia. Porque pra nós é tão difícil um ensino superior, porque a lei antirracismo não demonstra ter valor. Quem são julgados pela cor e não pelo caráter? Somos nós negros, isso todos já sabem. Mas no entanto continuamos calados e segregados, e o preço que pagamos por nosso silêncio é muito alto. Por isso dizemos que se quiserem mudar, deve em primeiro lugar o seu próprio preconceito eliminar, e depois disso lutar com determinação. Por isso, irmão, ouçam, siga esse refrão: ame as pessoas como a si mesmo, só assim acabaremos com o racismo e o preconceito. Ame as pessoas como a si mesmo, só assim acabaremos com o racismo e o preconceito. Eu disse, ame as pessoas como a si mesmo, só assim acabaremos com o racismo e o preconceito. Ame as. Acabaremos com o racismo e com a discriminação. Deus fez esse mandamento pra que houvesse união. União, sim, é disso que precisamos para vencer quem quer nos destruir. E muitos negros foram mortos tentando nos unir. E dois deles com orgulho aqui serão citados: Steve Vick e Zumbi. Líderes determinados, o primeiro lutou pela consciência negra, resgatando o orgulho e mostrando a riqueza, sabedoria e glória, provando quão grande nosso papel na história. E no Brasil, cientista com Zumbi, que conseguiu unir mais de 20 mil negros, sempre pronto a resistir ao regime escravista e sua escravidão. E ele conseguiu com muita união. Lá não havia racismo, brancos, negros e índios viviam em harmonia. No mesmo lugar, grandes palmares, e ninguém passava necessidades. Então sigamos exemplos com decisão, luta e coragem. Não importa que cor seu semelhante, e o respeita como ser humano. Se o leva a sério, então como irmão, considere. Pois assim aumentará as nossas fileiras na luta contra o racismo e o preconceito. Pois temos que acabar com tudo isso, e só com união e luta isso pode ser possível. e todos irão ver os resultados quando ouvirem e seguirem a grande mensagem que diz: ame as pessoas como a si mesmo, só assim acabaremos com racismo e preconceito. Ame as pessoas como a si mesmo, só assim acabaremos com racismo e preconceito. Eu disse: ame as pessoas como a si mesmo, só assim acabaremos com racismo e preconceito. Ame-as, ame-as, ame-as. Revolucionários MC.